da mulher que nasceu para mim. Eu nem sei como é, sei que vai ser amiga. Essa mulher que me ensine a perder, que me ensine a querer, que me siga na vida. Essa mulher a que quero querer, que mira devolver o sentido da vida. Essa mulher vai levar-me de vez a uma infância perdida. Ela vai ser a alegria e o abrigo da alma no meu dia. Na madrugada acorda da minha ajuda a dormir. Ela vai ser espero com toda a esperança e verei no seu corpo criança. Essa com prazer, mais feliz cada dia. Essa mulher que me saiba aceitar, não irá perguntar quem passou em minha vida. Essa mulher não precisa explicar que podendo ganhar, perderá por que amar. Essa para ficar, seguirá em minha vida. Ela vai ser a alegria e o abrigo da alma no meu dia e na madrugada. Acordada me ajuda a dormir. Ela vai ser a que espero com toda a esperança e verei no seu corpo